Thank you. controle Salvador 27, Gol 5, 3, vai. Para solicitar pousão no 7, cancelar o plano FM. Sim, Churice, Serra Tango, voo no modificado 0322, autorizado o sinal da 17 da presente, chamando a Torre Salvador em 18.95. Autorizado o sinal da presente da 17, vai chamar a Torre Salvador 1895, grato, bom dia. Sim. Torre Salvador, muito bom dia, Papa Tango, Whisky, Serra Tango. Whisky, Serra Tango, bom dia, continua a aproximação. Confirma a intenção de pouso, 1017. Vai para 1017, está em condições visuais, já cancelou com o controle. Quente, Whisky, Serra Tango, reporta final da 1017, ajuste no 013. Vai reportar final da 1017, Whisky, Serra Tango. No 7, baixou e travou o iniciação. O esquerdão avistado, autorizado pouso, pista no 7, vento 140 graus, 04 nós. Autorizado pouso, pista no 7, iniciação. Os que se atam, os falas 27, está sendo a frequência livre, bom dia. Bom dia. elevador, eu vou 972. Fecho 2, sinal de identificação, chegada na área. Desça e mantenha o nível 050, voando Duna. 050 na frente do pelo 972, desça para 2000 pés sem restrições, o ajuste 10 no 3, autorizado LS, reporta no localizador. 2013, autorizado, passarinho de 3891 na escuta do controle. Sandra 2891, ciência, por gentileza, aciona identificação, chegada bom, se deixa e mantém o nível 050. Bom, 050, 3291. 972, bom dia, na escuta? Alô, 972, na escuta? Estabilizado, gol no 972. No 972, torre 2895. Tem 3891, na descer para 2003, autorizado LS, em porta no ar. 2003, autorizado LS, em porta estabilizado, 3891. Sete-dois, bom dia, cheque trem, autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 03 nós. Livre pouso, não, no zero, no 972, baixar, trava. Boa noite, 3170 da Santa. Constante desviante. Tá prosseguindo a sua escuta, levando à direita, via Alfa, repórter onde está Juliette, quando 972. Pula 972, Alfa Juliette, portão 9, parte principal. Alfa Juliette, pela parte portão 9, pula 972. Sul, Viva Alfa Aeródromo, motor 3891. Número 1895. 1895. Serra, baixado, travado. 3891, boa, autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 04 nós. Livre pouso no zero, 3891. Pode descer para 2000, 3170. 3170, desce para 2003, no Prédio Duna, o ajuste 13 no 03. Autorizado LS, importa o localizador. Frente 2000, 3013, chama no LOC, 3170. Na 3891, sala 03, na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa, Juliette, portão 2, Fátio 1. Alfa, Juliette, portão 2, Fátio 1, na sua escuta, 3891. Você está no localizador visual, 3170. 3170, torre 1895. 1895. Salvador, boa noite, 3170, 2 do Índia Serra. 3170, boa. Chefe trem, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 04 nós. Sente, livre pouso, não, 1-0, baixou e travou, 3170. Bom dia, senhora, identificação para a chegada da Mário Zona por hoje, tá? E descendo para o 050. A 3170, Solas 1-2, na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa, Kilo, Macho 3, quando lá, atente ao sinalizador. Sente, na sua escuta, vai via Alfa, Kilo, pro Macho 3, atento ao sinalizador. 520, é setão pequeno, desvia à direita para a entre 090 e uma centena por 5 milhas. 302 mil após a sua navegação, vando dono.